a diferença entre comunicação institucional, governamental, pública e mercadológica. Compreender a diferença entre a comunicação institucional, governamental, pública e mercadológica é uma exigência técnica fundamental para profissionais de comunicação social, jornalismo e relações públicas. O objetivo da diferenciação destes quatro pilares é entender como as organizações estruturam suas mensagens, definem seus públicos-alvo, escolhem os canais de distribuição corretos para atingir metas específicas, seja a comercialização de um serviço, a prestação de contas à sociedade ou a construção de uma imagem corporativa sólida. O funcionamento e aplicação dos quatro pilares da comunicação. A comunicação mercadológica atua exclusivamente com foco comercial. Sua finalidade técnica é convencer o consumidor a adquirir um produto ou serviço. As ferramentas utilizadas nesta área incluem a publicidade tradicional, as promoções e as táticas de vendas diretas. O sucesso desta vertente é medido matematicamente pelo aumento do faturamento financeiro e da ampliação do espaço da empresa no mercado concorrencial perante outras marcas. Em contrapartida, a comunicação institucional não possui o objetivo de gerar vendas imediatas. A sua função é construir, proteger e consolidar a imagem e a reputação de uma organização perante a sociedade, os investidores e a imprensa. Esta área utiliza ferramentas como a assessoria de imprensa e as relações públicas para transmitir os valores éticos e a identidade da instituição, garantindo que ela seja respeitada e admirada a longo prazo, independentemente dos produtos físicos que comercializa. A comunicação governamental e a comunicação pública operam predominantemente no âmbito do Estado, mas possuem finalidades distintas. A comunicação governamental é caracterizada pela prestação de contas de uma gestão política específica. Ela divulga as ações, as obras e os projetos realizados pela administração que ocupa o poder em um determinado mandato. O foco é demonstrar a eficiência da administração atual para os cidadãos. Já a comunicação pública possui um caráter permanente, educativo e apartidário, voltado inteiramente para o interesse da coletividade. Seu objetivo é informar a população sobre direitos, campanhas de saúde preventiva ou regras de segurança, sem promover a imagem de políticos ou de um governo específico. O domínio exato das distinções entre atuação pública, governamental e institucional é, inclusive, um critério de excelência exigido para a atuação de analistas e gestores em órgãos como câmaras municipais e prefeituras. Principais características de cada vertente comunicacional. Para que o planejamento estratégico seja executado sem falhas éticas ou financeiras, o profissional deve respeitar as delimitações técnicas de cada área. Abaixo estão detalhadas as características centrais. 1. Foco do discurso. A característica principal que separa estas duas áreas é o objeto da mensagem. Enquanto a comunicação mercadológica foca exclusivamente nas qualidades, no preço e nas vantagens de um produto físico, a comunicação institucional foca na marca e na corporação como uma entidade social, destacando sua responsabilidade ambiental e governança corporativa. 2. Natureza do interesse. A comunicação pública é caracterizada pelo interesse coletivo de utilidade social. Ela não busca o lucro e não busca o prestígio da autoridade. A sua característica central é a prestação de um serviço de informação indispensável para a manutenção da ordem social e da segurança pública.

domínio exato das distinções entre atuação pública, governamental e institucional é, inclusive, um critério de excelência exigente.